criança angustiado de um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim como o sol num quintal, aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. No seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Quero gozar no seu céu, pode ser, no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora, direi, estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não.